depois não vá dizer que foi pouco que tentei. Não vá também um dia me amar como te amei. Não quero que você um dia passe o que passei, sofrer o que sofri, chorar como chorei. Mudei, foi tão difícil te esquecer. Jurei nunca mais amar alguém como amei você. Você preferiu outro alguém pra lhe dar calor. Amei você. Mudei, eu quis demais o teu amor, mas você preferiu outro alguém pra lhe dar calor. Mudei, foi tão difícil.